As apreciações que faz e as críticas que faz é pelo facto de haver obra. Houve um tempo que não havia obra para criticar. O PSD anseia governar a Câmara Municipal, mas revela ansiedade a mais. E depois mete-se a comparar o nível do hospital com os municípios à volta. Pois compare, se quiser. Ora, PRR, 2.350.000 euros para o Centro de Saúde, mais obra. PRR, 7.500.000, área de acolhimento empresarial de nova geração, comunidade de energia renovável, mais obra. PRR, 900.000 euros, do Penalto, ainda há pouco falei, mais os outros 3 milhões, mais os outros 8 milhões. É trabalho, foi para isso que fomos eleitos e estamos a produzir resultados. Contrato de programa com o Governo. Prejuízos e intempéries, 2.816.000. Tudo isto dá 13.550.000 euros. 13.550.000 euros. Compare com os outros municípios. Vamos entrar num instrumento territorial integrado, numa rede urbana, com Conceia, Gouveia, Guarda, Covilhã e Fundão. Fizemos uma candidatura. Temos investimento aprovado, esperamos ter candidatado na ordem de meio milhão de euros. É mais uma oportunidade, lá está, podemos nos comparar. E temos uma outra ITI, no âmbito de uma rede urbana, com a cidade de Coimbra. Com Coimbra, com Cantanhede, com a Marinha Grande e com outros municípios. Essa ânsia de governar o município, que só dá sinais exteriores de ansiedade, é um motivo para fazer as críticas que já estávamos à espera. Acha que consegue chegar ao poder desvalorizando, diminuindo, apocando, menospreciando? O terceiro conselho, município, mais empresas, mais instituições, que mais verbas captou no PRR na região de Coimbra? Acha que é esse o caminho?